terra das mulheres. Eu sou brasileiro, da terra do futebol e do povo mais festeiro. Sou da terra da folia, aqui tem mais alegria que o resto do mundo inteiro. Sou da terra das mulheres, jornada, derramada, sarada, quem curte festa boa e cervejada, churrascada e galinhada, e vai com a gente junto pra balada, violada, e ainda faz amor com nós de madrugada. Eu sou da terra das mulheres, eu sou brasileiro, da terra do futebol e do povo mais festeiro. Sou da terra da folia, aqui tem mais alegria. Churrascada e galinhada, e vai com a gente junto pra balada, violada, e ainda faz amor com nós de madrugada. Eu sou da terra das mulheres.